Eu ontem te vi passar com um homem que eu nunca vi. Te ver assim tão feliz me irritou. Você estava tão bonita, mas parecia uma flor. E a rua inteira parou pra te olhar. Naquele instante eu virei um animal sem razão. Me deu vontade, eu chorei de raiva e de humilhação. Abri a porta e saí. Seu cheiro estava no ar. Gritei pra você ouvir: ei, um dia você vai voltar. Eu fui perceber o idiota que sou. Como é que eu pude perder aquele amor? Você estava tão bonita, ah, parecia uma flor. E a rua inteira parou pra te olhar. Naquele instante eu virei um animal sem razão. Me deu vontade, eu chorei de raiva e de humilhação. Abri a porta e saí. Seu cheiro estava no ar. Gritei pra você ouvir.